amor por ti é grande. Não consigo te esquecer, jamais. Amor, você é minha vida, meu tudo. Jamais te esquecerei. Lembranças que eu tenho de ti me faz amar. Saudades, saudades. Jamais te esquecerei, amor. Saudades, saudades. Minha vida, meu tudo. Amor, jamais te esquecerei. Jamais, jamais te esquecerei. Oh vida, não me deixa. Oh vida.